Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Eu queria uma de vossas filhas de maré, maré, maré. Eu queria uma de vossas filhas de maré, desce. Escolhia qual quiser de maré, maré, maré. Escolhia qual quiser de maré, desce. Eu queria Giovana de maré, maré, maré. Eu queria Giovana de maré, desce. Que ofício das a ela de maré, maré, maré. Que ofício das a ela de maré, desce. Dou ofício de costureira de maré, maré, maré. Dou ofício de costureira de maré, desce. Este ofício não me agrada de maré, maré, maré. Este ofício não me agrada de maré, desce. Dou ofício de bailarina de maré, maré, maré. Dou ofício de bailarina de maré, desce. Este ofício me agrada de maré, maré, maré. Este ofício me agrada de maré, desce. Lá se foi a Giovana de maré, maré, maré. Lá se foi a Giovana de maré, desce. Eu de pobre fiquei rica de maré, maré, maré. Eu de rica fiquei pobre de maré, desce.